Bom dia, pessoal. Os textos de hoje continuam na mesma linha que a gente usa o Salmo 131 como salmo para poder servir de orientação. Começando por ele, vamos entender mais ou menos como é que funciona. Basicamente, a gente é composto de um corpo que funciona submetido a regras físicas e químicas, e que está feito do jeito que é pela nossa programação genética. Tem os músculos e as funções hormonais, as funções nervosas determinadas pelo código genético que a gente tem. A gente tem uma série de instintos e de pulsões e de maneiras de funcionar que são próprios e característicos da nossa espécie e que vão já para a fronteira entre a genética e a composição do sistema nervoso que a gente tem, que leva a gente a um determinado comportamento instintivo. E a gente é composto também, além dos nossos características físicas, químicas, genéticas, instintivas, nós somos determinados uma série de comportamentos em função do nosso psiquismo, daquilo que já realmente transcende ao simples arranjo genético, mas à composição que esse arranjo genético gera, que leva a gente a uma série de reações psíquicas. E isso, se você olhar para a ciência moderna, ao invés de olhar para a Bíblia, a gente vai ter gente como Freud chamando de pulsão, né? Uma série de pulsões que são incontroláveis. A esse elemento todo, a gente, além do físico, né, que é ligado à genética, física, química, além do psíquico, né, que está ligado a comportamento, instinto, psique, a gente é composto também, e só é quando é. A gente não é três coisas, nós somos uma coisa só, que é a composição, que essa uma coisa existe, essa composição dessas relações físico-químicas, genéticas, instintivas, comportamentais, psíquicas. Elas recebem um atributo que nos fazem humanos e, nesse sentido, completamente diferente de todas as demais espécies do planeta, que é a consciência. E essa consciência aí, que não consegue ser localizada em algum lugar físico dessa nossa composição, no relato das escrituras, a gente entende que foi recebida por Deus, foi dada por Deus, recebida por nós, e que é o sopro de Deus em nós que nos humaniza. Ou seja, o fato de sermos hominídeos, né, sermos do gênero homo, está relacionado a tudo isso que eu falei antes. Agora, o que nos humaniza, o que nos torna realmente o que somos, é o atributo da consciência dada por Deus e que nos torna, nessa integralidade de três partes que fazem uma, imagem e semelhança de Deus. Pois bem, o que realmente transforma um animal do gênero homo em um humano é, primeiro, a sua plena consciência, tanto da sua origem, ou seja, como seres que vêm da terra, né, num processo de construção feito por Deus, quanto na sua feitura reconhecida de que foi Deus que nos fez, quanto a gente conseguir ter autoconsciência, a gente como pessoa, como separado do resto da humanidade, não dirigido por instintos e por comportamentos de grupo. Pois bem, o fato de nós termos a consciência não nos faz escapar de continuar habitando em nós os mesmos instintos e comportamentos que vão estar traduzidos principalmente quando a gente tem comportamento de massa. Então, apesar de o indivíduo raramente estar disponível para matar alguém, a multidão é capaz de linchar alguém. Apesar de o indivíduo, numa conversa, normalmente tender a ser ponderado, em grupo, em pressão, a gente faz gritaria e a gente parte para cima e a gente fala bobagem. A gente, quando está submetido a alguma substância química ou pressão que nos altere o comportamento químico do cérebro, seja isso álcool, droga ou mesmo simplesmente uma quantidade maior de adrenalina, a gente é capaz de explosões absolutamente animais e o nosso instinto vem à pele. É com todos aqueles comportamentos que não são diferentes daquilo que a gente vê no cachorrinho, que a gente observava ontem na nossa durante a nossa homilia de ontem, cachorrinho que insuportavelmente não para de latir, ou nas submissões de manipulação que a gente tenta fazer, de ganhar o outro no grito ou de ficar deprimido, essas coisas todas que a gente faz que são naturais da nossa espécie. Pois bem, a questão é não reconhecer essa natureza tripartite, ou seja, essa natureza que tem essas composições e essa complexidade toda nas múltiplas relações que isso gera. Normalmente, não reconhecer essa complexidade, não reconhecer essa complexidade como oriunda de Deus, leva a gente a substituir a nossa complexidade por uma complicação imensa. E a gente, com isso, começa a ter comportamentos que só vão enrolando a gente mais. A gente continua no texto de Gênesis, hoje vendo a história de Jacó. A história de Jacó se já traduz assim o que tal o psiquismo desse cara pelo jeito que ele encontra a Raquel, que vem a ser, no fim das contas, prima dele, a futura esposa dele, vem a ser prima, e ele vai para ali para encontrar a família pela primeira vez, vai na direção que a mãe mandou, né, ali na Mesopotâmia e tal. Quando ele encontra a menina, a reação dele é aquilo que a Bíblia diz, ele cai de chorar. Você imagina a angústia e o medo e a situação que esse cara tava para sair chorando a primeira vez que você encontra a menina que vai ser sua esposa? Pô, é de matar, né? Normalmente você não conseguiria grandes resultados românticos com isso. Mas ele já chega fragilizado. E ele chega ali no tio dele e conta a história pro tio, já abre o jogo na saída. Ó, tô aqui por causa disso, disso e disso. Aconteceu isso, isso e isso. A situação que eu tô enrolado é essa. E eu acho muito interessante que tem uma frase dupla de Labão aí. Você vai conhecer, se você nunca teve a experiência de ler a Bíblia, você vai conhecer a personalidade de Labão daqui a pouco e vai entender um pouco o comportamento de Rebeca, mãe de Jacó. Lembra que Rebeca manda Jacó ir embora porque o irmão quer matá-lo. Rebeca ficou lá. Rebeca armou um esquema complicadíssimo na vida dela, desnecessário, porque poderia esperar o desenrolar das coisas, mas se antecipou, ansiosa, cheia de esquema, e aí manda o filho, que ela induziu a isso, que ela propiciou esse comportamento enrolado, que já estava enrolado, para o irmão dela. Quando ele conta para o Labão tudo que ele fez, Labão tem uma frase lapidar, né? Ele fala: nós somos carne da mesma carne, nós somos. Você pode receber isso como se fosse assim: ah, meu filho, meu querido, venha cá, que eu vou. O cara já saca. Chegou o enrolão do Jacó, mandado pela enrolona da minha irmã. Na história que ele está contando, foi: estamos em casa, meu irmão. Esse cara é enrolado também. Somos carne da mesma carne. Para mim é impossível ler esse texto sem ver essa pequena ironia do texto, né? De mostrar que Labão, Jacó, Rebeca, tudo gente complicada. E o que que é a raiz dessa complicação? Quando a gente não entende a complexidade da nossa vida e não submete essa complexidade a Deus. Bom, agora vamos dar uma parada na história que a gente está lendo e está acompanhando nesses dias e vai seguir na história de Jacó adiante. E vamos lá para Romanos. Você poderá dizer para você mesmo, né, ao ler esses textos, assim, peraí. Eu tinha a impressão de que a Bíblia era um negócio assim fantástico, um manual de instruções, um livro muito bonito, cheio de princípios morais e cheio de podes e não podes, ou cheio de grandes sacadas profundas que dão solução nos meus problemas pessoais. Bom, lamento informar, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um registro de uma narrativa específica dentre todas as narrativas que existem na humanidade, e é uma narrativa que revela ao longo da sua narrativa quem é Deus. E essa narrativa conta a história de pessoas absolutamente imperfeitas. Não existe na Bíblia outra pessoa que não Jesus que não seja cheia de mas esse cara tem isso, esse outro tem aquilo, aquela mulher tem aquilo outro, e tal, tal, tal. As pessoas que estão na Bíblia são igualzinho você. Gente enrolada, gente complicada, gente de temperamento esquisito, gente com medo, gente com ansiedade, gente com dúvida, gente nervosa, gente irada, gente medrosa, gente de todo tipo. Basicamente, o que tem na Bíblia é gente. E o texto de Romanos fala assim: vem cá, quer dizer então que qual é a vantagem deste texto sobre os demais textos religiosos? Bom, primeiro, todo texto religioso já é uma presunção do tamanho de um bonde, porque ela é uma tentativa de fazer você se religar a Deus. Essa tentativa de ser religioso já vem da percepção de separação entre você e Deus, que é burro em dois sentidos. Uma, você não tem esse poder todo para pensar que você pode se desligar de Deus, do Deus que criou o universo ou os universos possíveis, que é maior do que tudo, que criou as estrelas, que criou as galáxias, que criou os sóis, né? Lembra que o nosso Sol aqui, que a gente acha tão legal, ele é uma estrelinha de quinta grandeza, grandes coisas, que criou a natureza, que criou todas as relações que vão desde as estrelas maiores das galáxias mais incríveis até os funcionamentos nanométricos mais imperceptíveis que acontecem no nível subatômico. Você acha realmente que você tem capacidade de se desligar desse Deus, que está ligado no universo inteiro? Não, não dá para se desligar. Então, qualquer tentativa de se religar que parta de você é simplesmente ridícula, não vai te levar a lugar nenhum. Religião não vai te ajudar em absolutamente nada. Por isso o caminho é o caminho de Deus. Agora, esse Deus que criou o universo, que criou as partículas subatômicas, que dirige, coordena tudo e que sabe tudo, esse Deus sabe quem é você, e mesmo com toda a glória que tem, toda a maravilha que coordena, dirige, cria, e tudo aquilo que a gente não conhece que ele fez, ele sabe exatamente quem é você, ele sabe exatamente um fio de cabelo que cai da sua cabeça. E é esse Deus que percorre um caminho na sua direção. E a narrativa das Escrituras revela esse Deus vindo em sua direção, vindo em nossa direção. E por isso é um único caminho, porque é o caminho dele, não é o seu caminho. Quando a gente fala que Jesus é o único caminho, não é porque ele é melhor do que Maomé, melhor do que Buda, melhor do que Gandhi, melhor do que qualquer outro meio religioso. É porque ele não é um meio religioso. Ele é o caminho que Deus percorreu, e a Bíblia conta a narrativa desde a criação até Jesus vir a estar conosco como caminho de Deus. Por ser caminho de Deus, é caminho dele, é um só. Ele é que vem na nossa direção. E o que que ele vem basicamente? Ele vem demonstrar a sua verdade através e passando por meio de histórias de pessoas que não são fundamentalmente diferentes de mim e de você. Isso invalida o que Deus está fazendo, porque ele faz isso por meio de gente meia boca que nem eu e você? De jeito nenhum. E isso torna mais especial ainda você, porque Deus decidiu usar uma pessoa tão meia boca quanto você. Também não. É isso que Romano está dizendo. A verdade de Deus, ela como que permeia, invade, atravessa as nossas histórias complicadas, as nossas narrativas complicadas, que partem do fato das negações de sermos aquilo que somos. Seres de carne e osso, com instintos, com comportamentos aprendidos, com psiquismos complexos e que estão com essas características todos presenteados pela consciência dada por Deus que nos transforma em seres humanos. Se a gente submete os nossos instintos, a nossa composição físico-química, a nossa psique, os nossos comportamentos aprendidos, aquilo que nos é pulsão, o convite das Escrituras é: submete tudo isso a Deus, aceita a complexidade inatingível disso tudo. E segue. Segue teu caminho. Vai acontecer que você, quando fizer isso, vai de novo caminhar o caminho que Deus caminha e vai entrar nessa narrativa de um Deus perfeito, maravilhoso, muito maior do que a nossa cabeça consegue compreender, que mesmo assim vem na nossa direção e na nossa direção como humanidade e na nossa direção como indivíduos, como pessoas que ele conhece e ama, cuida e se importa. E se importa de tal forma que enviou seu filho para atravessar essa narrativa de gente meia-boca que nem eu e você, que é convidado o tempo inteiro a fazer uma coisa muito simples: se arrepende, muda o jeito de pensar, submete isso a Cristo. E você vai ver que a sua vida vai começar a entrar não na compreensão dessa complexidade, mas na aceitação pacífica e tranquila de que essa complexidade vem de Deus. Deus abençoe, que tenham todos um bom dia e que a gente siga adiante submetidos a Deus. Amém.